Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, estamos a 25 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Vou fazer-lhe companhia até às 9 da noite e trago-lhe nos próximos instantes músicas para relaxar. Começamos com o Saltimbanco Louco da cantora Mafalda Veiga. Mas não me enganei. Vou trazer-lhe hoje músicas que, apesar de serem perfeitamente comerciais, são igualmente relaxantes. E muito, diga-se. Vamos ficar agora com mais dois temas também provenientes de Portugal. O primeiro dá pelo nome de Porto Sentido, e é do Revoloso. O segundo dá pelo nome de Em Contramão, e é de Adriana. É assim, estimados ouvintes, que vamos abrir, ou melhor, seguir nesta edição, já que já iniciamos com uma Mafalda Veiga.

chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Vamos fechar, estimados ouvintes, esta edição do Musicália com mais dois temas. Agora dois temas provenientes do estrangeiro. O primeiro chama-se Take My Hand e é da cantora Dido. Ainda para ouvir, Lara Fabian, do seu tema, aliás, do seu trabalho de 2010, o tema Demon N'Exile Pas. São mais duas músicas perfeitamente comerciais, mas que são igualmente calmas. Elas ajudam a iniciar esta noite de sexta-feira. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz de mais um voo noturno. Eu volto terça-feira para mais um Musicália. Fique bem, bom fim de semana e até terça. Touch my skin and tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me, look into my eyes, and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you. Take my hand, and if I'm lying to you, I'll always be alone if I'm lying to you. jamais, n'abandonnez jamais, trouver un souffle, un reflet qui nous renvoie au secret, jamais se vider de désir, trouver dans un sourire. Guérir et d'aimer infiniment, perdument, aussi maintenant. Demain n'existe pas, le temps s'écoule au temps présent. Rien de ce que tu vois ne passera deux fois. Demain n'existe pas, du serment ou d'un rêve d'un.